Frondina, reporta para pouso. 07. Patango decolado aos 28, tem condições, inicialmente manter o setor, aguarde cruzamento com um 757 para pousar na pista no zero, ok? Aguarde para o cruzamento do aeroporto. Atendo o setor, aguardando para o cruzamento, o meu tá batendo. Não precisa alongar para dentro do mar não, pode manter o setor próximo ao continente aguardando o cruzamento. Afirmativo, mantém o setor próximo ao continente, o meu tá batendo. Mega 980, check landing gear, wind is 020 degrees, 04 knots, runway 10, clear to land. Yes, sir. We're inside the out of marker gears down, clear to land, runway 10, American 980. Rio 5973, observará pouso 757 América, pode se alinhar e manter. Aqui é com Delta, táxi autorizado até interseção Champagne Ingresso. O meu Papatango, do cruzamento vertical do ponto médio, tem condições, apresente? Afirmativo. Ponto médio, cruza, aguarde suas duas comunicações, o meu Papatango. Cruza a cabeceira no 028 e aguarda para transferência de comunicação, o meu Papatango. Estamos na aproximação para o 5. Quase coordenação junto com o aí para o cruzamento do campo. Aguardando. Cruzando, 7-0-3-1-5-3. Positivo, chame Recife em 1-2-5-1 no tempo novo. 2-5-1, obrigado. 4-0, da UPZOLU via UPZOLU 4-4, pista 1-0, curva direita após decolagem, era da EL, Leda após Leda, Eudes, controle operando em 1-1-9-35, acione 5-0-7-5. Gente, ingresso à direita no corredor forte, aguarde transferência, o meu Papatango. Direita, corredor forte, aguardando, o meu Papatango. 179, chamará na mesa, pushback, acionamento. 139. 35, até a volta. Chama o controle, grato, até a volta. American 980, negado at 31, leaving via Fox 121, that's more than. Ok, Fox, switching over to ground, 219, American 980, good day. Good day. With you cleared runway 10 on Fox, drive, going to gate 11. Controle Salvador, muito bom dia. Papatango, Romeu, Papatango. Ok, Romeu, Papatango, mantém 1 no 1000 pés, corredor forte, tem um tráfego, sentido oposto agora, aproximadamente 9 milhas, mantendo 1.500 pés. Ciente do tráfego, Romeu, Papatango, autoriza nossa ascensão 055? Negativo, mantenha 1 no 1000 pés da presente. Mantendo 1 no 1000 pés, Romeu, Papatango. 1-1, American 980. Ali, Salvador 4208, bom dia, transfere, cruza 180 até o 150. Bom dia, identifique, prossegue via para 2000, o ajuste no 0 no 5. O no 0 no 5, descida até 2000 via, o azul 4208. está cumprindo o perfil da maré. Vai iniciar a curva após 2 mil pés, no perfil Pouca, 30 graus, 3 nós, recuagem autorizada. A 2 milhas mantendo mil pés. Negativo, senhor, não estamos à vista não. Seguinte, curve à direita da presente, faça um 360, aguardando para o cruzamento do campo. Da presente, direita, 360, Romeu e Yankee Índio. Vai presente, direita, 360, Romeu e Yankee Índio. Estamos no tráfego à vista agora. Romeu Yankee Índio, execute 360, tem o tráfego em decolagem da 10 da presente. Execute 360 e aguarde transferência JTU. Senhor, 360, vai dar. Salvador, muito bom dia, o 35306, 20 daquilo até o 110, transferência. Identifique e prossegue para 4000 com 1015. Identifique 4000 com 1015, 5306. 73, decolado aos 34, chame o controle agora em 119, decimal 35, mantendo ainda presente, boa até 2000 pés, tenha uma boa viagem. Obrigado, bom trabalho, 973 vai manter a prova até 2000. Torre Salvador, bom dia, Papatago, Romeu e Yankee Índio. Romeu e Yankee Índio, ciente do tráfego, atenção de pouso, pista 35. Estou com 727, decolou aqui da pista 10. Está mantendo a proa até cruzar 2 mil pés. Pode manter ali o litoral, 1 mil pés de descida agora para o time de 1015. Reporte cruzando a final da pista 28. Eu sou em descida para no meu pouso, aprovante, aportará cruzando a pista dos outros. Motivo, intenção é pousar na 35, confere? Afirma. Ok, pista 357, estou com o Cicosta decolando aqui também na 17, porém não vai interferir. O Cicosta vai curvar à direita e aproar o litoral sul de Salvador sem interferência. Vai, senhor. Gente, seu tráfego não te quer, então. Grato. O Romeu Papatango está autorizado a ascensão ao 055. Veja a ascensão 55, Romeu Papatango. Delta decolado aos 36, 1935 a curva direita, até a volta, Eco Delta. Até a volta, Eco Delta. Controle o Mike Eco Delta. Mike, Eco Delta, prossegue direto, mandando a ti, reporte na 20ª. Reporte livrando CTR, Eco Delta. Salvador, bom dia, é o Mike Tango Juliette, pronto para a cópia, 13ª nível 2, já fizeram. Nível, Mike Tango Juliette? Papá Romeu, Mike Tango Juliette. Confirme nível, Mike Tango Juliette. É o 280? Gente, aguarde, Mike Tango Juliette. Vai dar o senhor, estimamos nosso pouso às 12h28, lá em Mateó. Gente, 12h28, copiado. cruzamento da Frasa 28, Romeu Lanqueiro. Afirmativo, já cruzou, final do 28, autorizado a presente, o base pela direita, pista 35, chame final, baixado e travado de faca. Vai acusar final da 35, baixado, checado. Fasco. Linha November Alpha, prossegue via corredores informando visual com campo. E aqui em depois autorizado 3540 com 3. Vamos, vamos. Eu autorizo o Romeu Papatão a manter o 035 aqui na linha do litoral para evitar formações. Livre. Prato. Mike Tango Juliette, sente as condições antigas. Mike Tango Juliette, acione a correção, ajuste no 0 no 5, reporte contra a cópia. Está pronto para a cópia, Tango Juliette. Mike Tango Juliette, autorizado Salvador, Teresina, nível de voo 280, decolada pista 1 no 0, curva esquerda após decolagem, saída Momo, Cogbo, pós Cogbo direto, Petrolina, Petrolina direto, Teresina. Controle de Salvador operando em 1, 19.35, acione 5074. Autorizado, Teresina, nível de voo 280, decora rota 10, sai da Momo, após voa Cogbo, transponder 5074, controle 7935, Tango Juliette. Na Tango Juliette, confirmando, curva esquerda para decolagem, Momo, Cogbo, Cogbo direto, Petrolina, pós Petrolina direto, Teresina. Cogbo, após Cogbo, direto Petrolina, após Petrolina, direto Teresina. Marca Angélica, atendimento correto, após ponto para o pushback e acionamento. Cortará quando pronto, tá muito grande. Tchê, bom dia. Recife, 1-2085, tem um bom voo. 2085, obrigado, bom trabalho. 5973. Boa. Pushback, acionamento 3179. 3179, ordem pushback, equipe de sol, 5316 para 3000 com 1015. 3000 com 1015, o 5316, confirmando o número 2, propósito? Isso. Obrigado. Estabilizado, 4208 das 1. Torre agora, 18612. 18612, obrigado. 5316, 2000, livre LS, informe estabilizado. Autorizado, LS, formará estabilizado, 5316. Informa o tráfego, 750, 12 horas agora, rumo nordeste, mantendo o número de nos corredores visuais. Ciente, o 5316, esse tráfego é o número 1? Não, ele vai ingressar nos corredores visuais para pouso na pista oposta. Sente, grato. Pista no zero. Tem livre pouso, baixou e travou. O azul 4208. E livrando a zona de controle agora, o Mike Eco Delta tem um pouco. Controle, o meu Papatango solicita a descer para 2.500 pés para evitar formações. Livre. Tato. Salvador, bom dia, voo no 434, ciente da informação, quilo na sua escuta. Segue para 2.000, via chegada maré com 1.015, informando estabilizado. Estimativo descendo, confirme só o nível, não foi copiado. 2.015. 2000 com 1015 na chegada maré, obrigado. Para o táxi 3179, 3 horas e 58, passando no Galinhão, 78 a boa. 3179, autorizado táxi. Via Pate Uno, Taxi Índia e Alfa no ponto de espera, chame Torre 1186. Índia e Alfa, 186 no ponto de espera no 0, Santa 3179. Fiz 179, ajuste 10 no 5. 1500, obrigado, senhor. Passador 2223, 402. Bom dia, 2223, identifique, prossegue para 4000. Na chegada, o ajuste no 0 no 5. 4000 na chegada, ajuste no 0 no 5. Passaria do 2223. Controle ao trip 5316, confirmando, pode descer a 2000? Livre, informe estabilizado. Vai estabilizar no 5316. Tá, pushback acionamento, Papa Romeo Mike, Tango Juliette. Patango Juliette. Coordene o pushback com a equipe de solda, de acionamento, chama para o táxi. Chamará para o táxi, estamos em frente. Azul 4208, no solo aos 47, livre pista pela direita, chame solo 121, decimal 9. Livre direita, 19, 4208. 8612, pode ir. Oi, Salvador, muito bom dia, o Trip 53, no meia, fui LS, contra em cima ainda. Trip 53, no meia, continue a aproximação, informe o visual com a pista. Já visual, 53, no meia. Torres A3179, ponte de espera no zero, tem condições. Trip 53, no meia, continue a aproximação, aguarde autorização, fratores. Aguardando, 53, no meia. Tá 3179, mantenha ponto de espera da pista 10, na nave na final. Boa da rotatória. Informe visual. Forma visual campo, Indiano Federal. P5316, autorizado pouso pista 10, vento 050 grau 59. Pouso autorizado na 10, 5316. Presidente, acho que é Michael Romeu. Copia, acho que é Michael Romeu. Negativo. Afirmativa, reporte quando pronto. Você vai reportar quando pronto, não deu. Piso 179, observando o pouso do Embraer 190 da Trip, autorizado ali a manter. Após a aeronave na porta, ali mantém 3179. Azul 4208, autorizado a ingressar a Juliette, Pátio 1 no portão 3. Juliette, Pátio 1 no portão 3, 4208, obrigado. O 1 no 434, vou indo pro de Bruno, informe estabilizado nele. Controle Salvador, bom dia, gol 922, cruza 185 para o 150, ciente daquilo. Gol no 434, copiou o controle. Afirmativo, voando na proa de Duna, gol no 434, obrigado. 1 no 922, identifique, desce, mantém o 050 na chegada à maré. 050 na chegada à maré, gol 922. 4208, posição 3, né? Afirmativo, 4208-03 é o portão. Obrigado. Visual com pronto. Via corredores, informará visual, o Alfa Victor Juliette. November Alfa, chame torre agora, 18-6. Chama a torre 18-6, ainda é November Alfa. 5-1, no livre pista pela direita, chame solo 121, decimal 9. Livre direita, 219-5306. Palmeiras já na Zambar Alfa, na proa da rotatória e ainda não visual com o campo. Ciente autorizado, final da 1-7, forte visual com a pista. Autorizado, final da 1-7 para a Zambar Alfa, reportar na terceira milha. Serra, Charlie Eco. Autorização, barreira 220. Aguarde, Serra, Charlie Eco. Olha. Solo Salvador 5306, livrou na Foxtrot. Trip 353-16, autorizado táxi Alfa, reporte Andor Juliette. Via Alfa, vai reportar para ingresso na Juliette 5316. Aleco, confirmando nível de voo 220. 280. Confirmo pátio. Teatro Aleco, que pista que decola? Vai decolar da principal e está na Aerostar. Juliette, desça para 1 no mil pés, prossegue 1 no mil pés via corredores na proa da rotatória. Descendo para 1 no mil pés, Alfa Victor Juliette. Romeu Mike Tango Juliette, autorizado táxi, Fátio Uno, Livre Índia, Alfa, no ponto de espera, chame 2186. Confirme, pessoas a bordo. 3 a bordo, Fátio, Índia, Alfa, ponto de espera, 2186, Mike Tango Juliette. Uno 79, decolado aos 53, chame controle 119, decimal 35. 935-3179. Controle de Salvador, bom dia, TAM 3179. Bom dia, conforme autorizado, vigilância 3179. Confirme, 3179. Conforme autorizado, vigilância. Gente, poderia aprovar o 79. Autorizado. Tá. Nove meia quatro sete, bom dia, identifique, prossegue em descida ao 060, o ajuste no 015, seguirá tráfego da Gol agora, 737-800 a 9 milhas à frente, com 320 de graus. No portão 10. A ingressando agora a parte 1 vai seguir até o portão 10531 no meio da trilha. Até logo. Salvador, Salvador, o Oscar Michael Romeo está acionado pronto. Bom dia, Papa Romeo Mike Tango Juliette no ponto de espera da 10. Papa Romeo Mike Tango Juliette, autorizado alinhar e decolar pista 10, vento 050 graus com 6 nós, meia dúzia de nós. Autorizado alinhar e decolar, Papa Romeo Mike Tango Juliette. Principal 35, aciona 0190. Acho que é Mike Romeo, chame torre em 1186 para acionamento táxi. Torre, é o Oscar Mike Romeo. É o Mike Romeo, aguarde para o táxi. Aguarde para o táxi, Romeo. Meu Mike. Prossiga para o Tango Juliette. Desde decolagem, vento 50 com meia dúzia de nós. Livre decolagem, Tango Juliette. Liberar o profissional alto nível da track. 180 até antes da interseção, vou taxar um helicóptero para a cabeceira, ok? Paciente, vai realizar o back track e acertar o tráfego do helicóptero na interseção alto nível da track. Oscar, Mike Romeo, táxi autorizado até a interseção. Se tiver como agilizar o táxi para a cabeceira, tá livre já de imediato o táxi até a cabeceira, ok? Ok, agilizando o táxi até a cabeceira, Oscar, Mike Romeo. Tchau, Mike, Tango Juliette.